já foi sucesso um dia. A Bodega do Maguila desenterra pra você. Baby, diz por que não me quer no coração. Diz que é ilusão. Você foi tudo pra mim, toda a paz. Já nem sei quem sou sem esse amor. Cada 10 médicos recomendam. Barata se mata com a chinela, cachorro se mata pela cadela, motorista se mata pela manguela. Mas diga, me diga, como se mata a saudade que sinto dela. Decote decotado mata o cabra na janela, sai de bordo mata toda a mazela. O baile mata se me pega com ela. Mas diga, me diga, como se mata a saudade que sinto dela. We'll be right back.

A pessoa sai deste procedimento totalmente renovada, mas é recomendado que ela o repita. Repita o procedimento pelo menos 3 vezes ao dia. Principalmente na Europa, muita gente sofre da hidrofobia. Os franceses não tomam banho há 2-3 dias. E antes que digam que é algo mais de cunho xenofóbico, eu, como português, sei bem do que estou falando. Minha esposa se separou de mim por este motivo. Sigamos com o nosso programa. Vamos agora para um breve intermédio. Sim, vamos para os nossos apoiadores. E dentro de instantes eu retornarei trazendo as dúvidas dos ouvintes espalhados por todo o Brasil e além mar. Também aqui no seu consultório no rádio, o Dr. Vasco Caparra, que volta em instantes. Aguarde. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Programa Rádio Escuta, com Wilson Meirelles. A música na dose certa, na medida exata. Musical FM. 12:23. Atenção, dona de casa e trabalhador. As melhores ofertas da semana estão aqui no Mercadinho Santo Expedito. Produtos de qualidade com preços que cabem no seu bolso. Corre pra cá antes que acabe. Confira. Óleo soia por apenas R$ 8,99. Feijão de corda, 1 quilo, R$ 3,99. Arroz 101, R$ 3,49. Macarrão danado de bom por apenas R$ 1,99. Flocão Dona Clara, R$ 1,75. Goma Lopes por apenas R$ 4,99. Açúcar plástico, R$ 3,39. Leite Itambé, 1 quilo, R$ 32,99. Café Pilão, R$ 14,49. Bandeja de ovos por apenas R$ 17,99. Mercadinho Santo Expedito. Estamos situados na rua Doutor Manuel Joaquim, número 272, no bairro João Alfredo. Organização Edilson e família. Mercadinho Santo Expedito, o lugar certo da sua economia. Vem que aqui seu dinheiro rende bonito. Quer qualidade e economizar? Na Ariri você vai encontrar perfume, batom, lingerie. Enxergar o melhor da vida. Escolha a Ceará Óticas. Temos qualidade e o menor preço. Faça-nos uma visita e confira nossas ofertas. Parcelamos suas compras em até 6 vezes no carnê e em até 12 vezes pelo cartão. Marque já a sua consulta. Ligue ou mande um WhatsApp 0800-591-1151 88 93500-0016 ou procure um de nossos consultores. Aqui realizamos exames de vista todas as quartas a partir das 15 horas da tarde, com a doutora Júlia Osterno Neves. Somos conveniados com a Grendene, com desconto de 40% para os funcionários, podendo parcelar em até 5 vezes. Ceará Óticas, localizada na rua José Leôncio da Ponte, 121, próximo ao Mercado Público, Centro, Santana do Acaraú. Frigorífico e Mercadinho Nossa Senhora Santa Ana. Carne de gado, porco, criação, peixe, frango, tripa de porco, de gado e panelada. Compramos e vendemos gado, carneiro e porco. Falar com Lira. Frigorífico na Avenida Doutor Manuel Joaquim, próximo ao antigo Clube dos Operários. E Mercadinho no bairro Marapatá. Organização Lira e Alice. Quer ouvir música de qualidade e ainda ficar bem informado de tudo que acontece em Santana do Acaraú e região? Acesse www.portalnativatv.com.br. Quem gosta do que é bom, se liga aqui. Se liga aqui, Musical FM. O que você gosta de ouvir? 12:26. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Marinho. Doutor Vasco Alcaparra. Retornamos com o seu consultório no rádio, Dr. Vasco Caparra. Eu sou o Dr. Vasco Caparra, especialista em naturismo, mais de 40 anos de experiência. Tenho especialização em Harvard, em Yale, na Unicamp, na Universidade Aberta e também na Uniesquina. Temos aqui três mensagens que nos chegam através das redes sociais. A primeira mensagem é da ouvinta Divana Matilda Ná, da Vila Agamenon. Ela diz o seguinte: Dr. Vasco, estou sofrendo da deficiência de ferro no organismo e algumas amigas me indicaram a comer Bombril, palha de aço, já que Bombril é marca registrada e não nos paga. Comer palha de aço para resolver esta deficiência. Tem fundamento, Dr. Vasco? Eu digo, olha, Divana, se não resolver esta questão da palha de aço, é porque aço e ferro são dois materiais diferentes, vós sabeis, né? Porém, o aço, quando oxida, gera ferrugem. Então, acho que há uma certa ligação. Pelo menos, se o Bombril não funcionar, os seus órgãos digestivos internos estarão brilhando como novos. Temos aqui também a mensagem do ouvinte Bevilacqua, da cidade de Fordilândia, que diz que fica tossindo sempre que come e fica pigarreando. Há uma certa irritação na garganta e ele fica tossindo e pigarreando sempre que come. Meu caro amigo, a solução é tão simples quanto sopa no mel. É só não comer que a tosse para. Viva somente de água e líquidos. Talvez com líquido seu organismo reaja melhor. Então, para de comer que as coisas se resolvem. Mas, sem brincadeira, eu creio que seja refluxo. Trate o refluxo e evita alimentos muito ácidos. Temos aqui também a mensagem da ouvinte Tereza, da cidade de Shangri-La, do Noroeste. Ela diz que viu na internet uma receita que elimina 30 quilos de fezes e já está trancada há 3 dias no banheiro. Ela pergunta o que deve fazer para sanar esta enfermidade autoadquirida. Minha cara Tereza, o único jeito de estancar este vazamento é colocando um supositório, de preferência do mais largo, mas isto eu não irei fazer. Procure outra pessoa aí que o faça, porque nosso tempo já está esgotado. Encerramos aqui o nosso consultório no rádio. Agradeço a todos vocês que estão na fila até agora aguardando, e recorde-se, se o SUS não lhe ajuda, eu lhe ajudo. Voltarei em breve com mais dicas e indicações para nossos pacientes. Muito obrigado e até a próxima. Doutor Vasco Alcaparra é quem tem a manha. Seguindo o que ele diz, pior você não ficará. Bodega do Maguila, oba! Aí você ouviu o Dr. Vasco Alcaparra, e agora vamos de abraços pra gente inserir na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. E eu tô comendo letra, vamos lá, mandar um abraço aqui ao meu amigo Ronildo Nascimento, meu patrão Jailson Duarte, também galera lá de Santo Antônio do Içá, no estado do Amazonas, Piracema FM 95,1, por extensão também a galera do estado de Rondônia, da Rádio Renascer Sertaneja lá de Presidente Médici. Um abraço aí ao meu patrão Juca Sá, em Trindade, no estado de Pernambuco, e ao meu patrão também Romai Silva, lá em Itecaetá, Bahia, galera da Patos FM 87,9, que estava de aniversário esses dias, parabéns pra você. Falando em Itecaetá, temos áudio de um ouvinte de lá, é o meu patrão Renato. Fala, Renato. Bom dia, Ian José Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite. A palavra-chave é folia. Tô aqui direto de Ipecaetá. Coisa boa. Ouvindo sua transmissão aí através da Patos FM. Quero mandar um alusão pra todos os amigos aqui de Ipecaetá que estão ouvindo a Patos FM. E com a sua transmissão também, a gente não perde o programa aos sábados e domingos. Valeu, irmão. Deus abençoe. Amém, amém, meu caro. Ele segue nos abençoando, embora não sejamos dignos. Brigadão pela audiência. Vou mandar um abraço também a ela, nossa amiguinha Cícera, participando direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas, como ela faz toda semana. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, Maguila, boa noite. Eu tô querendo a música de Guilherme Arantes. Cheia de charme. Boa. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Também quero mandar meu abraço para Márcia e a Anieta lá no Ceará. Um abraço do tamanho da distância. Que Deus abençoe o seu programa, Maguila. Sou eu, a Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Bater de Camaragibe, Alagoas. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Amém, minha querida. Seu pedido é uma ordem, já está na agulha. Vou atender também nossa amiga Helena, irmã da tia Anieta, lá diretamente de Portugal, se eu não me engano, é Aveiro. Alô, Helena, fala. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, quero boa noite. lhe dar uns parabéns pelo seu programa. Obrigado. Eu vejo pelo aplicativo. Uhum. Estou aqui em Portugal. Quero dar um alô para minha irmã Nieta e para todos os meus conterrâneos lá de Pentecoste, Ceará. Pronto. Estou falando aqui de Portugal, Helena Campelo. Seu programa é maravilhoso. Eu adoro. Assisto pelo aplicativo, Madilinha, tudo de bom para você, viu? E um bom dia. Boa tarde, boa noite. Obrigadão pela audiência. Estamos internacionais. Olha só que chique, né? Você falou da Nieta. Ela mandou áudio também. Vamos ouvir aqui. Alô, tia Nieta, diretamente lá de Pentecoste, Ceará. Fala. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Opa. Eu sou Nieta, moro na cidade de Pentecoste, no Ceará. Quero ouvir a música Catedral. Quem disse que o amor pode acabar? Quero mandar para Márcio, Marcelo e Vitória, em Paraipaba. Soraya e Helena, em Aveiro, em Portugal. Quero mandar também para a Selminha, mulher da orelha transparente, Ioneide Moura, professora Zenaide, Chiquinho Firmiano, na Santa Luzia. Quero mandar também para a minha amiguinha, né, Cícera, em Camaragi, a professora e todas as professoras da cidade de Pentecoste, e para você também, toda a equipe do Maguila. Show, cheiro. Ah, valeu, minha querida. Ó, essa música do Catedral a gente já tocou, vou trazer outra deles, tá bom? Eu amo mais você do que eu. Essa também é carimbada na voz do glorioso Kim. Enfim, vamos então de música. Ah, rapaz, tem um pedido dele também, não posso esquecer, não. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É o Adilson de São Paulo pedindo Márcia Ferreira, Cheio de Amor. Então essas três carimbadas, Márcia Ferreira, Guilherme Arantes e Catedral, em mais uma sequência de ouro aqui na sua bodega Véia de Guerra. E vai participando. DDD 89999 9270-22, volto já. Na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Tão distante, tão real.

RS Lava Jato, serviços automotivos, lavagem de carro e motos, higienização de banco e teto, lavagem de motor de carros e vidrificação de farol e plástico. RS Lava Jato, serviços automotivos, Avenida Prefeito Gerardo Araújo, que dá acesso ao bairro Pedregal, próximo à padaria do Neguinho Braz. Organização Robério e Samara. Lanche do Zé Maria da Sopa, no Box 2, no Novo Mercado Público. Vá lá, faça uma visita ao Novo Mercado Público e tome aquela sopa tradicional do Zé Maria da Sopa. E ainda, lá você saboreia aquela tapioca com ovo, pão com ovo, com aquele cafezinho quentinho da hora. O suco de sua preferência, de acerola, goiaba, maracujá, guaraná de vários tipos, abacatada, bananada, bolo e água mineral. Sem esquecer do bom atendimento do seu Zé Maria da Sopa e da Dona Fátima. O lanche do Zé Maria da Sopa fica localizado dentro do Novo Mercado Público e abre todos os dias a partir das 5 horas da manhã. Organização Dona Fátima e Franciele. Metalúrgica Welder. Fabricamos portões de ferros dos mais diversos modelos: colonial, estrelinha, chapa lisa, chapa articulada, lambril, portões para casa, garagem, ponto comercial, fazenda, varandas para seu apartamento e estrutura de ferro em geral. Estamos localizados na Rua João Arcanjo de Maria, próximo à subida da ponte do Rio Acaraú. Organização Welder Arcanjo. De segunda a sexta, às 5 da manhã, o som do forró com Evandir Pedrosa. Música boa? Deixa com a gente. Informações? Deixa com a gente. Diversão do jeito que você gosta? Ah, deixa com a gente. Musical FM. 1:05.